serviços especializados em perfuração, instalação e manutenção de poços com até 1.000 metros. Com mais de 20 anos no mercado, a Água Azul Poços Artesianos oferece toda a estrutura necessária para um serviço de confiança e qualidade, além de assistência técnica 24 horas. Água Azul Poços Artesianos. Ligue 0800-709-3839. Na Massa eu ganho prêmios o dia todo. Candidatos a vereador da coligação Capinzal não pode parar pelo PL. Júnior Miller, 22123. Olavo Garcia, 22622. Rosali Cassuba, 22552. Celoí Padilha, 22345. Valduga, 22765. É 22! Massa FM Capinzal, 99.7. A rádio mais massa da região. Massa! Massa FM 1:04. Massa! A minha rádio é massa! Você está ouvindo Turma da Massa. Para todo o Brasil. Alô, alô, alô, Brasil. Que alegria estar junto com você aí no seu horário de almoço, você acompanhando a gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Para você que tá trabalhando, para você que tá no trânsito, muito obrigado aí pelo seu carinho. Tá todo mundo curtindo o Turma da Massa. Isso é bem. O melhor. Não é não. Melhor programa do seu horário de almoço. É o melhor é almoçar. É, tá com fome, né? Muito bem. Fome. O que que você viu lá fora? Ele comprou um carro de 1.750.000. Ele chegou fazendo com o dedinho assim, ó, mostrando algo pequenininho, ó. É que o Murilo chegou aqui no estúdio com os dedinhos mostrando algo pequenininho. É. O que que você viu pequenininho lá fora? Uma foto, só pelado. Ah, pra lá. Aí não era o tamanho do chifre, porque o chifre era bem maior. Que isso, rapaz. Eu tava com a Milene lá fora agora. O que que você viu lá fora? Aí chegou um... Pessoa que mora na rua, amiguinho. Você tá triste. Ah, triste. Tá triste, amiguinho? Tô triste. O que aconteceu? Tá tristinho. Tá. Vai te lascar. Chegou um mendigo pra ela, falou... Senhora. Senhora. Eu tô sem comer há 4 dias, falou pra ela. E aí? Ela falou assim, nossa, eu queria ter sua força de vontade. Não é, ele tá pedindo comida, meu. Pedindo comida. Tava com fome. Não tinha nem um pouquinho desse salgadinho aí, Milene? Não tinha, eu comi tudo. Comi tudo. Comi desse chulé. E ele pediu um pão pro xarapinho, aí ele, o xarapinho falou o quê? Eu falei, vou dar pão que tá na hora do almoço, vai estragar seu almoço. Ele não tem nada pra comer, xaropinho. Como é que vai estragar o almoço dele? Comer pão agora, não come arroz e feijão. O pão. Tá mal acostumado. Xaropinho, o pão é pra matar a fome dele. É o alimento dele. É o alimento. Tadinho. O pão vai estragar o almoço dele. Ai, só você, xaropinho. Milene, qual o valor do bexigão? R$650. Sonoplastia, R$650. E pra participar do bexigão, tem que fazer o quê, Milene? Ligar pra cá. Tem que mandar o zap para 011-3509-9290 e falar, eu quero brincar no bexigão. É isso aí, já manda o seu áudio pra gente. Aliás, pode mandar um áudio perguntando alguma coisa, algo para o xaropinho, para o Murilo Bordone, charadinha para Milene, pra mim. Charadinha, tem uma charadinha legal aí, pode mandar pra gente também. Quem mandou hoje? É, estamos esperando aqui a charadinha também. O bailarino brigou comigo. Ah, não é possível. Ah, o bailarino brigou, amigão, com você? Eu tava falando pra ele, negócio de cemitério, de enterro, essas coisas. Sim. Ele falou assim, eu queria ser cremado. Cremado. Aí eu falei, tá bom, marquei pra sexta agora, ele não quer ir. Você vai passar creme nele? Vou passar creme nele. Ai, meu Deus. R$650 o nosso bexigão. Ó, perguntaram aqui no WhatsApp do Chicão, pra gente passar informações do Chicão. Chico tá se recuperando. Isso. Tá colando as peças que caíram. É. Já já ele tá inteirão. Sortudo, hein, Chicão? Vou cair também, vou quebrar alguma coisa. Vale a pena. Ai, meu Deus. Tá se deram uma apertadinha no umbigo dele, apertaram o umbigo, caiu a torneirinha. Vamos de fofoca? Vamos fofocar. Fofoqueira. olha só, a viúva revelou o motivo da briga entre o Christian e o Ralph. O Christian faleceu em 2024 e estava brigado com o irmão. Segundo o portal Na Telinha, a Kay Vieira, viúva do cantor sertanejo Christian, abriu o coração numa entrevista ao Domingo Record e esclareceu os motivos do fim da dupla. Só fazer um parênteses, Domingo Record tá tomando um cacete de todo mundo. A Raquel Sherazade não emplacou. Não emplacou. O programa não emplacou e não vai emplacar. É igual o circo, se na estreia já foi um fiasco, um abraço. Amigão, pra recuperar, pode mudar de cidade que não vai dar certo. O Matheus Ceará chegou pra dar uma mão lá? Chegou pra dar uma mão, não adianta. O Matheus é bom pra caramba no que ele faz, mas não é isso que vai salvar. O programa tá errado, o programa não tem atrativo. A Raquel Sherazade não serve pra um programa daquele, num horário daquele, tá tudo errado. Não tá encaixando, não, né? Não tá nada encaixado. É bom, isso. Voltando à notícia, a Kay Vieira esclareceu os motivos do fim da dupla Christian Ralph. Ela negou os rumores de briga entre irmãos e revelou que o sertanejo falecido em 2024 aos 67 anos tomou a decisão de seguir carreira solo para se dedicar aos novos projetos pessoais. A entrevista foi conduzida pela repórter Lorena Coutinho e transmitida no domingo sob comando da Raquel Sherazade. A viúva, diretamente da sua casa em Mairiporã, falou sobre os últimos anos ao lado do cantor, incluindo sua luta contra a doença que o levou à morte. Ela destacou que a separação da dupla não foi motivada por conflitos ou desentendimentos, mas sim pela vontade do Christian de realizar projetos próprios. É isso, então, segundo ela, ela disse que não estava brigada. Mas é estranho, porque a própria matéria do Na Telinha diz: Christian faleceu em 2024 e estava brigado com o irmão. Viúva revela motivo da briga. Então, peraí, teve briga ou não teve briga? E aí? Quem construiu essa matéria aqui? Foi uma porcaria. Que foi aqui, deixa eu até ler o nome da pessoa que construiu essa matéria, que foi o Nayan Lucas. Então, peraí, tem algum erro na matéria, porque ela tá dizendo que não teve briga. A gente também sabe que tinha, sim. Tinha uma treta? Claro que tinha treta. Ah. Eles viviam brigando. Christian Ralph viviam brigando. Podia ser que não estavam nas piores brigas dele. Mas, claro, teve um desentendimento ali. Teve, sim. E por falar em desentendimento, mas não chega a ser mas caramba, é uma coisa que acabou com uma história aí de alguns bastante, anos, de 43 anos. Então não vou falar. Não, vocês, fala, seus cunhos. Não. Que isso? A gente quer te ouvir, Mumu. É, vai ouvir, Mumu. Vai ouvir o capeta. Bubu. Eu tava falando, fala, você aí, tava reclamando que eu tô falando. Que isso? Fala aí, ô imbecil. Aí. Ô, Xaropinho, tem fofoca aí, Xaropinho? Nossa, além que falastrão é ressentido, né? Fala fofoca, cara. Tem fofoca aí? Tem fofoca. Ai, dá fofoca, tá? Tem um recado pra gente aqui. Vamos ouvir então. Daqui a pouquinho o Mumu fala. Já. Boa tarde, Massa FM. Boa tarde. Aqui quem fala é Marcos de Paranaguá. E aí? Oi, Marcos. Estamos precisando aqui de moça pra trabalhar na. Ah. Entregar panfleto pros vereadores aqui. Pergunta pro Murilo se não interessa pra esse serviço. Fazer o quê? Lá em Paranaguá. Entregar panfleto. Sabe aquelas moças? Pra entregar o santinho, o panfleto dos candidatos? Então, você não quer essa vaga, não? Deus me livre. Tá precisando de moça lá, ó. Não, vai lá. Manda a mãe dele. Ah, a mãe dele, esse horário tá ocupada, trabalhando na zona de Paranaguá. Murilo, respeita a mãe. Não, mas é um trabalho em família. Trabalha as irmãs dele, as tias. Trabalha Murilo, tudo. Murilo, larga de ser grosso, tem rapaz. Tem fofoca aqui. Tem fofoca? Sim. Então espera um pouquinho só. Aí, trouxa, vai lá. Pera lá. O cara pera, te cortou. Pera lá, fofoca. Ah, tem minha. Paola Oliveira brinca após ser detida em Paris. Ela vai dar fofoca que eu ia dar mesmo. Atriz passou sufoco em aeroporto após perder o seu passaporte e o Murilo tá enchendo meu saco. Paola Oliveira, de 42 anos, casado com aquele mala do... esqueci o nome dele. Diogo Nogueira, passou sufoco durante sua viagem a Paris. Todo mundo passa, sendo uma é melhor que ninguém. Tem que passar também. Vai. Após perder o seu passaporte. Você já perdeu o passaporte, Murilo? Não, graças a Deus. Já fui parado no aeroporto? Detido no aeroporto? Não, detido não. Já fui levado pra salinha do aeroporto, que você tem que dar explicações quando você vai dar entrada nos Estados Unidos ou não. Já fui uma vez nos Estados Unidos. Você já entrou com drogas nos Estados Unidos? Já entrou com a Milene? Aí uma vez levaram, porque eu... Foi muito louco, o Ratinho mandou pros Estados Unidos pra fazer... Um negócio lá. E aí, de última hora. E aí, eu fui. Quando acordei, tava nos Estados Unidos. E aí, na hora de passar pela alfândega, pela imigração, eu falei que eu tava indo ali pra uma reunião com a Discovery Channel. E aí, o policial olhou pra mim e falou: ah, mas seu visto é de turista. Ferrou, me levou pra salinha. Mas eu expliquei que eu não tava indo mexer com dinheiro, nada. Eu só ia. Pau em você. Não, eu só ia assistir uns vídeos e ia falar o que era bom e o que era ruim. Aí eles me liberaram. Eles são muito rigorosos nesse sentido. É. Se você vai pra passear, você tem que estar com visto de turista. De turismo. Ou visto... Se você for pra trabalhar, você tem que estar com outro visto. Mas aí eu expliquei, eles viram que o meu currículo lá nos Estados Unidos era muito bom e tal. Uhum. E uma vez, quando a gente foi entrevistar o Chaves, pararam eu e a Madalena. A gente foi pra... Tava indo pra, pro Cancún, na casa do Chaves. Ratinho tava junto, inclusive. Só que eu e a Madalena fomos pro quartinho. A Madalena foi porque o sobrenome dela tava sendo procurado. Como verdade, assim? É, não, por uma gangue lá, e eles meio que confundiram o nome da Madalena. Tadinha. Mas aí se explicou, não deu em nada. E eu, porque eu tava levando 28 bonecos do Chaves numa mala. Uhum. Porque o SBT mandou pra o Chaves autografar e tal, não sei o quê. E os caras não deixaram entrar com 28 bonecos, acharam que a gente tava entrando pra vender, né? É. E aí ficou preso, depois a gente pegou esses bonecos. Agora, a Paola aí, ela acabou perdendo o passaporte dela, se eu não me engano. Perdeu o passaporte. Ah, aí, conta aí, vai, senão é fofoqueiro aí, da hora. Conta aí, senão é o bichão da goiaba. Eu tirei a matéria do ar aqui. Então tá, é. Ai, ai, muito bom. Mas eu tenho outra fofoca aqui. Daqui a pouquinho você eu dá a fofoca. Perdi meu passaporte lá em Nova York. Perdeu? Aí depois um homem achou e me entregou. Oh, que bom. Entendi. Ainda bem, né? Não, mas nesse negócio da... Desespero, né? Da Paola Oliveira, ela perdeu o passaporte, aí fez um vídeo, né? Porque ela não podia nem ir pra frente ali da imigração e nem voltar. Porque tá sem o passaporte. Ela perdeu provavelmente no aeroporto. Ela ficou detida, né? Você fica ali até você ter uma decisão. Ou você vai ser deportada, você tem que voltar imediatamente. E sabe como é que funciona a deportação? Se você, aconteceu, perdeu o passaporte, por exemplo, você foi negado a sua entrada no país, porque apesar de você ter visto, isso não quer dizer que o país que exija visto vai deixar você entrar. Sim. Pode ser que chegar lá, o cara não vá, não, você não vai. Você entra no primeiro voo que tiver, no primeiro local que tiver, e quem paga a passagem é você. Caramba! Ah, só tem executiva. Eles te colocam no executivo e depois a conta vem. A conta vem. Meu Deus. Ela foi a trabalho lá. Não, ela foi, mas daí acharam. Ela não deu explicações de como foi achado o passaporte. Mas encontraram. Mas sim, encontraram o passaporte. Ela depois postou um vídeo na frente da Torre. Deu tudo certo. Ó, mais um áudio aqui antes do intervalo comercial. Alô, pessoal, Tunico. Você vai mandar um beijo pra pessoa mais linda e educada que existe aí. É, apavorou. Apavorou, um beijo. Beijo. Agora eu tô trabalhando de office boy da Rádio Massa. Eu tô aqui no banco pagando mais contas. E o gerente tá procurando você, Murilo. Aí é com você, mano. Um beijão. Pavorosamente pro pessoal aí, pros ouvintes da Massa FM, que é o Tunico, tá? Tá bom. Tá fácil não, Xarapim. Trabalhando de motoboy. Ai, ai, ai. Aceleraram o áudio dele aqui porque ele fala demais. Quem vai? Tá brincando. Tarde, tem uma pergunta pro Xaropinho. Vai lá, pergunta. Xaropinho, tô com um irmão teu lá em casa, faz mais de mês que tô tentando pegar na ratoeira e não consigo. Como que eu faço pra ele cair na ratoeira? Abre um buraco na casa e dá um programa pra ele, que ele vai aparecer. Ai, meu Deus. Gosta de falar. Gosta de falar. Vamos pro intervalo comercial? Não, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouco tem mais Turma da Massa. Na Massa FM. Massa FM. Recadinho importante pra você que tá pagando muito caro na sua conta de luz. Você já sabe que não tem como fugir, né? Tem que pagar todo mês. E parece que quanto mais a gente tenta economizar, mais caro vai ficando. Então se você aí, ó, tá pagando R$300 ou mais, já pega o celular, já vai ligando aí no 0800-580-2116. Você vai falar direto na central do Fatura Barata. Pois é, a Fatura Barata garante para você descontos de 10% até 30% todo mês na sua conta de energia elétrica. Quer mais economia? Você não paga a ligação. E ó, sem pegadinha, você não vai pagar cadastro no Fatura Barata, gente. Economia garantida. Você vai ficar pagando caro na conta de luz se realmente quiser, né? Aproveita os benefícios, então. 0800-580-2116 é o telefone para você ligar agora, falar no Fatura Barata, garantir sua economia e, ó, sem fidelidade, sem instalação de nada e sem mensalidade. É gratuito, liga 0800-580-2116. Gente, sabe o que eu trouxe pro estúdio hoje? Minha nova air fryer com revestimento gold, exclusivo da Britânia. Nesse cesto, cabe muito mais comida, gente. É incrível, viu? É fácil de limpar e não gruda nada. Vou colocar uns petisquinhos enquanto rola música aí, que daqui a pouco tá tudo pronto. Tô com tudo, né? É que eu tô no modo Britânia. As novas air fryers já estão disponíveis nas lojas. Vai lá e confira também o modelo com revestimento Redstone. Seu dia a dia no modo Britânia. É 13! Renato, escute esse áudio que eu recebi. Sou mãe solo, tenho um filho de 3 anos e necessito dos serviços médicos da saúde. A grande dificuldade é conseguir a ficha. A gente vai às 5 da manhã, tem que ficar sentada no muro, com criança com febre, vômito. Tem muita dificuldade ficar esperando com fome, com sede, com frio. Eu queria muito que vocês melhorassem isso, pelo menos um lugar coberto com cadeiras para sentar. Já ajudaria muito. Isso não pode acontecer. Vote 13! Relacionamento próximo, confiança, simplicidade. Na Cressol tem olho no olho, aperto de mão e café fresquinho. Tem gente que me escuta e me apoia. Tipo coisa de família, sabe? Aqui é assim. A gente coopera sem perder a essência. E tudo é feito pensando em você. Cressol. Tudo começa por você. Aguinaldo Paggi e Thiago seguem ouvindo as demandas de nossa gente e estão prontos para agir. A arrecadação mensal da nossa cidade é de mais de 12 milhões de reais. Isso equivale a mais de 400 mil reais por dia. Com uma gestão eficiente, é possível transformar esses recursos em melhorias para a saúde, educação, infraestrutura e muito mais. Vote 55! Os sucessos do Zé Neto e Cristiano. Você ouve aqui na massa. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Todo status que eu não queria. Fala galera da Massa FM, aqui é o Zé Neto. Fala turma, aqui é o Cristiano. E a minha rádio é Massa. Massa! Meu nome é Ana, tenho 40 anos. E quando eu disse pra ele que eu não queria mais o casamento, ele riu. Me chamou de fracassada, de derrotada. Eu me senti um lixo. E por muito tempo eu acreditei em tudo que ele me falava ao meu respeito. Foram muitas piadas e provocações até eu conseguir superar tudo isso. Até quando eu decidi ir à delegacia e pedir ajuda. Este relato é fictício, mas casos como esse acontecem todos os dias. Não seja mais uma vítima. Denuncie. Ligue 180. Campanha contra a violência doméstica. O inimigo dorme ao lado. RBV Rádios. Você é um pedestre e queremos lembrar a importância de estar atento e se manter seguro nas ruas. Ao caminhar pelas vias, utilize sempre as faixas de pedestres. Elas foram projetadas para a sua segurança e para facilitar a sua travessia. Olhe para os dois lados antes de atravessar e aguarde o momento adequado para começar a caminhar. Respeite os sinais de trânsito e as sinalizações para pedestres. Além disso, evite distrações, como o uso de dispositivos eletrônicos. Concentre-se no que está ao seu redor. Cada passo seguro que você dá, contribui para o trânsito mais seguro e harmonioso para todos. Uma dica, Massa FM Capinzal. Bom dia, moço. Esse táxi tá livre? Bom dia, tá sim. Massa FM 10. Aí sim, hein? O rádio já tá na massa. Massa! Um dos maiores festivais do Brasil está de volta a Curitiba. Universo Alegria. Sábado, dia 7 de dezembro, no estádio Couto Pereira. Gustavo Lima. Ana Castela. Um beijo vai te viciar. Hugo e Guilherme. Me traiu, levou um tempo, mas. Luan Pereira. É botado na blusa. Matuê. Do Exindo 08. Denis DJ e muito mais. Garanta agora seu ingresso pelo site ingresse.com. Patrocínio KTO. Não perca. Promoção Massa FM. Na Massa FM, o seu dia começa com muita alegria. Notícias das estradas e, claro, muita moda boa. Massa FM pé na estrada. Pedro Trucão e Paula Toco apresentam o melhor programa para começar o seu dia muito bem. É a companhia perfeita para os amigos caminhoneiros. Massa FM pé na estrada, de segunda a sábado, às 4 da manhã. Massa! Mais música. Mais alegria. Mais sucessos. Tudo em um só lugar. Massa FM. Massa. Vote 55. Olá, eleitor capinzalense, me chamo Leonardo Reisel, tenho 26 anos, nascido e criado no Capinzal, advogado atuante na área do direito de família e direito contratual. Você que anseia por mudança, renovação e saúde pública de qualidade, conte comigo. Para vereador, Leonardo Reisel, 55777, e para prefeito, Agnaldo e Thiago, 55. Me queira bem, que não custa nada. Capinzal merece mais. PSD Progressistas. A Massa FM tem os melhores shows. Vamos conversar? Setembro Amarelo é um movimento de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Neste mês, vestimos a cor amarela para lembrar que a vida importa. Conversar é o primeiro passo. Se você está passando por dificuldades, lembre-se, você não está sozinho. Amigos, família e profissionais de saúde estão aqui para ajudar. Não tenha medo de buscar apoio ou ligue 188. É de forma gratuita e anônima. Valorize a sua vida. Setembro Amarelo, por mais diálogo, compreensão e esperança. Uma campanha RBV Rádios. Massa FM 1:23. A minha rádio é massa. Todo mundo tá feliz, todo mundo tá feliz. Você está ouvindo Turma da Massa. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Turma da Massa. Meus amores, para todo o Brasil, com a turma mais feliz do Brasil. Eu não é, galera? Isso aí. Todo mundo tá feliz. Todo mundo tá contente, todo mundo tá feliz. Ai, ai, ai. Vamos lá? Vamos. Bexigão? Quem vai brincar com a gente? Quem vai brincar é a Andréia. Qual que é o valor, Milene? R$650. R$650. Andréia, tudo bem com você? Oi, tudo bem. Você tá feliz, Andréia? Muito. Ah, que gostoso. E essa energia tá chegando pra gente aqui, tá não bom? Não tá, não. Que bom. Ah, sim. É isso aí. Andréia, você fala de qual região do Brasil? Vila Maria Antonieta, em Pinhais. Pinhais. Olha aqui, audiência em Pinhais. Andréia, nós temos 4 perguntas. Se você responder em 30 segundos, leva R$650. Tá preparada? Preparada. Muito bem, vai encarar o Murilo Bordoni. Atenção, 1, 2, 3, valendo. Qual inseto transmissor da doença de Chagas? Barbeiro. Muito bem. Quantos países há na União Europeia? 27. Muito bem. Qual foi o arquiteto que planejou a cidade de Brasília? Oscar Niemeyer. Muito bem. Uau! Quantos anos durou o regime do Apartheid na África do Sul? Vai! 48? Menos. Vai. 46? 46! Ganhou! R$650. Aê, André, tá vendo? Ligado, hein? Ela foi firme, hein? Oi. É isso aí, Pinhais, olha só, lindo. Que beleza. Tem certeza que você não é ouvinte de outra rádio e ligou por engano aqui? Não, não sou não. Tá certo, e ela foi rápida, hein? Foi, assim que tem que ser. Certeira. Parabéns pra você, Andréia. A nossa produção vai entrar em contato com você e você vai receber R$650, tá bom? Opa, valeu, brigadão. Obrigado pela sua participação. Você ficou feliz? Muito, com certeza. Então dá um grito de felicidade aí. Ficou mesmo. Manda pix pra nós, então. Vou deixar. Um beijo pra você, Andréia. Um beijo, André. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Sabe que ela tá feliz? Ela tá feliz. Ela já almoçou. Já almoçou. E nós não. Vocês estão com fome, é? Não, a Milene não, porque não. A Milene tá comendo já ali, eu tá beliscando. Salgadinho. Já deu uma forradinha já. Isso. Ó, agora o Bexigão volta amanhã com R$100. R$100. É isso aí, R$100. Então você mande a sua mensagem, eu quero participar do Bexigão. E quem não quiser, o que faz? Ah, fica acompanhando, fica curtindo. Fica é isso aí. Ô, Milene. Oi. Você aceita Milene. Um desafio da charadinha? Aceito. Bora lá então, charadinha no ar com o ouvinte. Boa tarde, Rádio Massa. Boa tarde. Tudo bem? Sônia Boeira fala aqui de Balneário Camboriú. Ai, e eu tenho amiga. Uma charadinha pra Pavorô. Manda. Vamos lá. Então, Pavorô, qual é o sapato de quem anda mancando? Tá manco. É um, é dois, é três e... Tamanco! Será? É o Tamanco! Tamanco! Um grande abraço! Massa. Um beijo! Manda mais! Tudo, essa Milene tá impossível! Essa era fácil. Manda aí, manda a sua charadinha pra gente no 11-3509-9290. Milene, pra mudar agora o seu dia, vamos lá? Agora, na não, Turma não. da Massa. Notícias pra mudar o seu dia. Um homem virou notícia ao esquecer a esposa no aeroporto de Londres. Que sorte. Mas ele só percebeu a ausência dela quando ele chegou no seu destino, na Espanha, depois de 2 horas de viagem. Maurice Hunter, de 80 anos, tinha comprado assentos separados no avião porque ele queria sentar em um espaço mais confortável. A viagem seria feita para comemorar o aniversário dele, que é casado com Caroline, há quase 5 décadas. Ele foi ao banheiro pouco antes do embarque e ao sair ele não encontrou a mulher. Ele pensou que ela já tivesse embarcado no avião. Então ele entrou e ainda acenou para uma senhora que acreditou ser a esposa. Ao desembarcar no aeroporto da Espanha, ele percebeu que ela não estava no avião. Então ele precisou pegar o avião de volta para Londres, de onde ele tinha acabado de sair, e decidiu comemorar o aniversário em casa, junto com a sua esposa. Gente! Não, e ele deu um tchauzinho ainda para. Mas tem, a gente não pode falar, mas tem um conhecido nosso aqui, não posso falar que é amigo porque não é, mas um conhecido nosso que deixou a esposa no posto de gasolina, lembra disso? Sério? É o sobrinho. No posto de gasolina. Deixou no posto de gasolina. E daí ele voltou quando foi fazer show lá no Cláudio, lá no Pintinho. E aí ligou desesperado. Vamos pegar minha esposa, vamos pegar minha esposa. Gente. Verdade. Já pensou se acontece uma coisa dessa com você, Milene? Meu Deus, de ser esquecida ou de esquecer alguém? Eu já... Esquecer você. Ah, você ia ficar muito choro. Brava. Né? A gente já esqueceu o meu sobrinho, Flávio. Meu sobrinho não, meu primo, Flávio Gutierrez Contini. Ele era o mais novinho, irmão do Felipe. Tá. Filhos da tia Tânia e do tio Miguel. A gente foi no Cooper Rodia, lá em Santo André, comprar um fogão pra minha avó. Tá. E era surpresa. Então foi todo mundo, menos a minha avó e meu avô, que ficaram em casa. Nós fomos em 3 carros. No carro da minha mãe, no carro dos meus tios e no carro do tio Nenê, que... Tio Nenê, que era também filho irmão da minha mãe. Não, aí nós fomos todo mundo. Só que daí todo mundo, a criançada queria ir na Fiorino, porque a Fiorino ia trazer o fogão. Então eu chegava lá, comprava e já pegava. Trouxe, né? O fogão e esqueceu. Aí aquela confusão, pôs o fogão e tal. Estamos chegando na casa da minha avó. Ô, cadê o Flávio? Tá aí? Gritava um no carro pro outro. Não, tá no carro da Magali. Vai. Não, não tá aqui não, tá na Fiorina. Aí o povo da Fiorina, não, não tá aqui não. Tadinho. Pô, largamos um moleque no Cooper Rodia. O moleque tinha quantos anos? 4 anos. Gente. Que perigo de alguém sequestrar. Chegamos ele lá, o Cooper Rodia fechado. Meu Deus. E ele chorando na sardinha. Não, os funcionários estavam com ele, dando chocolate. O cara, e ele tava de boa, mas tinha sido esquecido. Meu Deus. Não, a gente... Nunca contou isso pra minha avó, muitos anos depois contou e tal, porque pra não... Eu não tenho essa sorte, não sou esquecido em lugar nenhum. Quando eu vou pras viagens sempre dá tudo certo, o avião sempre me traz de volta. Eu queria que o aeroporto fechasse, ficasse um mês em algum lugar. Ser esquecido? Ratinho, não fico doente, não Ratinho fico nunca, nada. Ratinho nunca te esqueceu. Eu fiquei uma semana no hospital, não consegui. Dá tudo certo na minha vida, é um caso horroroso. Dó, ré, fá, sol. Tentei ser alcoólatra, não consegui, odeio álcool, tentei fumar também, odeio fumo. Nada deu certo. Carapinho. Ah, você é incompetente. Né? Carapinho, dó, ré, fá, sol, qual é o nome do filme? Qual? Agora... Esqueceram de mim. Boa! A notícia está no ar. Um carro em que estava Thaís Margarido, do União Brasil, jornalista e candidata a prefeita do Guarujá, no litoral de São Paulo, foi atingido por 5 tiros na noite de domingo. A comunicadora havia cumprido a agenda eleitoral no bairro Santa Cruz dos Navegantes e estava acompanhada da filha de 8 anos no momento do crime. De acordo com uma nota emitida pela candidata, o atentado ocorreu quando o carro passava por um trecho de mata de uma estrada. Depois de ouvir os disparos, a condutora, uma assessora de Thaís, acelerou e escapou do local. Ninguém ficou ferido. Minha maior preocupação era minha filha de 8 anos, que nunca vai comigo fazer campanha e hoje pediu para ficar comigo, mas está tudo bem. Amanhã, com mais calma, eu converso com cada um de vocês. Obrigada por todo o carinho, pelas orações que têm sido feitas, disse a jornalista em um vídeo publicado nos stories do seu perfil no Instagram. Além da filha Thaís, outra criança de 10 anos também estava no carro. Segundo a nota, ela é filha do candidato à Câmara Municipal do Guarujá, Nildo Fernandes, do União Brasil. Então, candidata a prefeita é alvo de atentado em São Paulo e criança de 8 anos estava em carro atingido por tiros. Meu Deus do céu, que absurdo, hein? Absurdo. Turma da Massa para todo o Brasil com fofoca. Fofoqueira, fofoqueira. E olha só, vamos comentar sobre a notícia do portal em off, que revela que a ex-paquita Bárbara Borges fez um longo relato nas suas redes sociais sobre o período em que foi assistente de palco da Xuxa. Pra quem não sabe, a Globoplay lançou aí o Pra Sempre Pra Paquitas, que é uma série documental, contando a história das assistentes de palco da Xuxa Meneghel na época, todas as épocas, né? Desde o começo lá até o fim, quando foi a Paquitas New Generation, que era do Planeta Xuxa. E, meu, tem muita história interessante. Tá um documentário muito bem amarrado, muito bem editado, com muita coisa bacana, muita polêmica, muita coisa legal também. Quem viveu naquela época vai lembrar de muita coisa, e quem não viveu se interessa pela história. E eu digo isso por conta da minha esposa, que é bem mais nova, e ela não viveu essa época de Paquita. Ela não tinha ideia de como era a concorrência para ser uma Paquita da Xuxa. E ela se interessava e queria ver mais episódios, né? E como eu tenho contato com algumas paquitas, então a gente ia assistindo e ia comentando com elas. E esse documentário, que foi lançado na última segunda-feira, dia 16, pelo Globoplay, tá fazendo muito sucesso. E muitas das ex-paquitas resolveram revisitar o período e contar situações que viveram. Acontece que um relato se destacou na sexta-feira e foi feito pela atriz e ex-paquita Bárbara Borges, que por meio das suas redes sociais compartilhou com os seguidores fotos do período que foi uma das assistentes de palco da Xuxa, mostrando registros com a própria rainha dos baixinhos, com a diretora Marlene Matos e também as outras paquitas. Várias pessoas que hoje aí estão na mídia, sim, foram paquitas da Xuxa. Bárbara Borges, Luciana Vendramini, Tiziane Pinheiro tentou, mas não conseguiu porque a Marlene não deixou. Então, tinha muita coisa. Aí, na postagem, a Bárbara fez um texto falando sobre o período e abrindo o coração sobre as dores e as delícias de ter sido paquita. Ela intitula o texto de Eu Me Liberto do Medo. Ela inicia falando sobre a realização de um sonho. Ela sempre foi fã das paquitas e acabou virando uma. E viu as meninas que vieram depois dela. Ela disse que realizou esse sonho e que ela tinha 16 anos quando ela virou paquita. Ela disse que viveu muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Ela disse que também esse documentário traz essa questão aí de colocar os pingos nos is. Inclusive porque no quarto episódio elas se reúnem com a Xuxa e falam muitas coisas que, tipo, não conseguiam falar com a Xuxa. Porque, pra quem não sabe, estas paquitas, que a Bárbara Borges também fez parte dessa temporada, elas foram mandadas embora por conta de um livro que ia ser criado das paquitas por um produtor da Xuxa. E a Marlene descobriu, uma das paquitas, que também ia fazer parte do livro, que ninguém sabe quem é, foi e contou tudo pra Marlene antes do combinado. Aí cagou tudo. A Marlene chegou pra Xuxa e falou, ó, as suas amigas querem te trair. Então manda todo mundo embora. Inclusive na despedida, e eles resgatam essas imagens, a Xuxa só ouviu o lado da Marlene. Nunca deixou que as paquitas chegassem pra ela e falassem, peraí, foi desse jeito que te falaram. Tanto é que numa das cenas, a Xuxa, naquela época... Hoje você analisa a cena e elas mostram essa cena, abraça a Xuxa, fala, Xuxa, eu te amo. A Xuxa vira pra menina, pra Paquita, pra uma delas e fala assim, não ama não. E vira as costas e continua o programa. Caramba! Então elas só puderam falar 20 anos depois. E aí um detalhe que chama a atenção é que a Bárbara Borges comenta uma coisa assim, que teve omissão, cegueira e egocentrismo da Xuxa. Entendi. Do tipo assim, peraí, a Marlene podia não ser uma santa, sim, mas você também não era. Entendi. E que a Xuxa brigava tanto quanto a Marlene. A Xuxa era menina também, não era? Quantos anos a Xuxa tinha? Todo também, mundo de adolescente, também, pra falar a verdade. Mas a Xuxa fala isso no documentário. A Xuxa fala, eu não posso me esconder atrás. Ah, mas eu era uma menina porque eu já era mais velha que vocês. Eu já era uma mulher. Mas sim, eu estava surfando na onda. E se uma de vocês viesse pra mim e falasse mal da Marlene, eu ia mandar vocês embora. Porque ela acreditava muito na Marlene. E a Marlene é que estava sendo a grande mentora daquela projeção toda, né? Que tava acontecendo. Não tinha o que eu também não gosto disso. Lutar contra o sistema, eu acho que realmente a Marlene fez muita coisa que não deveria ter sido daquela forma. Inclusive, vou repetir, eu falo com as meninas, com as paquitas, e elas falam, Murilo, tem coisa, meu, que realmente machucava muito. Eram crianças. Nós estamos falando de meninas de 9, 10, 12, 14 anos. Meninas. né, que nós estamos falando também de uma época que elas não tinham acesso à informação. Certo. Não era fácil você ter informação, falar com a Xuxa. Era só se você fosse na Casa Rosa, passasse por 10 seguranças e ela aceitasse te falar com você. Não era mandar um zap como é hoje, né? Então, mas eu também não gosto dessa parte que demonizam a Marlene, de certa forma, de não reconhecer que grande parte do sucesso da Xuxa e das Paquitas era a Marlene. Certo. Sempre foi a Marlene. E tem uma coisa é você olhar para essa situação do ponto de vista do senso comum, onde você não tá vivendo aquela pressão do poder todo que essas meninas viviam. Exato. Outra coisa é você tá inserido nessa pressão louca do poder absoluto que a Rede Globo traz para a vida das pessoas. Entendeu? De ser inacessível, de você ter que medir suas palavras para você poder falar o óbvio, de você muitas vezes tentar transmitir uma coisa e não conseguir. Então, assim, quando você pega uma pessoa comum e coloca nos bastidores do poder, a realidade é outra, meu velho. É outra, não é tão simples assim. Um olhar te detona, você tá entendendo? Uma coisa errada. Então, assim, a melhor coisa que uma pessoa nos bastidores do poder pode fazer é ser invisível. Entendeu? Pra poder se perpetuar. É, porque eu acho que meter toda a culpa de tudo que foi errado nas costas da Marlene é muito errado. Isso eu falo, eu diria isso pra Xuxa, tá errado. É que hoje é aquela coisa de levantar a bandeira e tal. Mas, por exemplo, assim, existia uma empresa por trás que era a Globo e ninguém da Globo via isso. É bem um programa é feito por direção, produção, roteirista, tal, tal, tal. São N pessoas e ninguém via isso. Só a Marlene fazia isso e ninguém falava nada. Então, desculpa, se você tava lá e não falava nada, você foi cúmplice, você é tão culpado quanto. Então, a Xuxa era culpada. As próprias Paquitas, de certa forma, também sabiam que aquilo tava errado, mas pra não se desgarrar de um sonho, que era estar do lado da Xuxa, também não faziam nada, porque sabiam que se fizesse, iam perder a empresa. Tá então, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Vou ter que interromper. Porque nós vamos pro intervalo comercial. Murilo se empolgou, ele entende tudo e mais um pouco dessa. Falou de Xuxa, a gente volta já. Mas dá discussão, é bom. Daqui a pouco tem mais Turma da Massa. Na Massa FM. Massa FM. Na Massa FM, o seu dia começa com muita alegria. Notícias das estradas e, claro, muita moda boa. Massa FM Pé na Estrada. Pedro Trucão e Paula Toco apresentam o melhor programa para começar o seu dia muito bem. É a companhia perfeita para os amigos caminhoneiros. Massa FM Pé na Estrada, de segunda a sábado, às 4 da manhã. Oferecimento, tecnologia e tradição para o seu maquinário durar mais. Saca só que delícia essa novidade! A paçoquinha do Xarapinho! Que tal ter essa maravilha no seu estabelecimento? Vem para o Instagram do Xarapinho e saiba como! Vai ser sucesso! Era uma vez, uma clínica de estética muito amada por todos, a mais querida do Brasil, chamada Clínica Virtuosa. Um belo dia, ela resolveu presentear um ouvinte da Massa FM com um spa inesquecível. Hidratação facial, massagem, detox com argila e um kit Virtuosa. Agora volta pra realidade. Mas continua sonhando, porque esse momento de beleza pode ser seu. Envie um áudio. Espelho, espelho meu, existe alguém mais virtuosa do que eu? E conta por que você merece ganhar um dia de princesa ou de príncipe da Virtuosa. Oferecimento Clínica Virtuosa. Entre em contato e agende sua avaliação gratuita através do WhatsApp 49 99986 8680. A minha rádio é massa. A agricultura permanece corajosa, incansável, é um dos braços fortes da nossa economia, graças ao trabalho dos produtores rurais. Na nossa administração, dentre as várias ações, estaremos ampliando e renovando a frota da patrulha agrícola mecanizada e rodoviária. Para a agricultura não parar, vote Noêmia e Camille. Agora é 22. 22. Semana Suvia, tudo isso é economia. Começou mais um semanaço via atacadista. Isso que é oferta. Manga Tome só 4,99 o quilo. Melão espanhol 4,49 o quilo. Abacaxi pérola só 5,49 a unidade. Moranga cabotiá, cenoura ou chuchu só 1,99 o quilo. Ofertão, ovos vermelhos mantiqueira extra com 20 unidades só 8,49. Semanaço via, tudo isso é economia. Acesse o site massafm.com.br. Ouvinte Massa, queremos conhecer você, ouvir sua voz e saber de onde você é. Meu nome é Sueli Martins Maia da Rosa, moro na Vila 7 e a minha rádio é Massa. Manda sua mensagem através do WhatsApp 3555-1618, contando pra gente em que cidade ou bairro você mora e assina no áudio. A minha rádio é Massa. Massa FM. Uhul! Aguinaldo Paggi e Thiago seguem ouvindo as demandas de nossa gente e estão prontos para agir. As creches são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. A nossa grande preocupação é de que esse serviço seja oferecido a todas as crianças, sem distinção. Queremos permitir que pais trabalhem tranquilos, sabendo que seus filhos estão em um ambiente protegido e educativo. Vote 55! Tô na massa! Se apronte pra votar. É título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe pra última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Candidatos a vereador da coligação Capinzal Não Pode Parar, pelo PSDB, Marilene da Luz, 45045, Oneli Elde, 45555, Silvana Frioff, 45152, Valmor de Vargas, 45000. É 22! Aqui na Massa FM tem muita música massa. Massa. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou, foi papo. Tem aquela que você canta no carro. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou minha porta. E eu aqui. Tem aquele artista muito massa. Oi, gente, nós somos a dupla Fernando Sorocaba e nós também estamos ligados na Massa FM. Porque minha rádio é massa. E foi assim que eu assisti seu sim pra outro. Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo. E aquela que só a massa toca pra você. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. A minha rádio é massa. Massa! Quem disse que só os estudantes recebem notas? Na rede estadual de ensino, a avaliação institucional envolve também pais, professores e equipe técnica administrativa. Todos são chamados a avaliar as políticas pedagógicas e de gestão, além da infraestrutura e do clima organizacional em cada uma das escolas, como a da professora Tássia Manente. É muito importante porque a gente estreita os laços, né, entre a família e a escola, e a gente vê como a família percebe o nosso trabalho dentro da escola. Os resultados ajudam a planejar ações nas escolas para aumentar cada vez mais a eficiência da educação catarinense. A Aline Pisque, que é mãe de alunas da rede pública, faz questão de participar. Como mãe, saber como elas estão, avaliar a escola, ter essa parceria, caminhar junto com a escola, porque gera resultados incríveis. A avaliação é online e acontece do dia 30 de setembro a 4 de outubro. Educação em Ação. Secretaria de Estado da Educação, Governo de Santa Catarina. Nossa promessa é liberdade. Narcóticos Anônimos ajuda você a parar de usar drogas. Massa FM 1:46. Encontrar uma nova maneira de viver. Procure uma de nossas reuniões e dê uma oportunidade para si mesmo. A minha rádio é Massa! Ligue 49-98816-9615 ou acesse nosso site www.na.org.br. Alegria, alegria, alegria, Brasil! Turma da Massa está de volta, o melhor programa que tem no horário do seu almoço. Não tem para ninguém. Oi! Fala que quem tem boca vai a Roma. Quem o meu boca. Fogão tem 6 bocas e ele nunca saiu da cozinha. Ó, tem uma perguntinha pra você, Milene. Manda. Quem mandou foi o Carlos, novamente de Jaboticabal. Carlos Massa. Uma mulher está parada em frente à maternidade. Ela tá lá, paradinha, em frente à maternidade. Qual é o nome da mulher? Nome da mulher? Tá parada na frente da maternidade. Maternidade. Dei a luz. Não. Quem não? Pode falar? Pode. Alice da Luz. Alice, que lindo. Alice da Luz. Vamos aplaudir. Foi boa. Liga pra cá xingando o Naldinho, pessoal. Foi boa. Não, o Carlos mandou. Ó, tem ouvinte dizendo aqui que ama esse horário. Aê! É a Cátia Alcântara Gomes. Nós também amamos Como estar aqui. Que chama o homem que constrói presépio no Natal? Natalino. Armando Nascimento de Jesus. Boa. Gostei. Se você tem uma charadinha boa, pode mandar pra gente no 11-3509-9290. O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, afirmou nesta segunda-feira que não autorizou o uso eleitoral do caso da cadeirada contra o adversário Pablo Marçal em propaganda de sua campanha. A campanha do Datena explorou o caso da cadeirada em propaganda no rádio 2 dias após a agressão. Na peça veiculada em 17 de setembro, um locutor questiona o que o ouvinte faria se alguém dissesse isso para você na frente de milhões de telespectadores e na frente da sua família. Na sequência, reproduzida a declaração de Marçal dada antes da agressão. O Datena fez o que você pensou, dizia o comercial. Datena, a gente quer saber se você é um arregão, você atravessou o debate outro dia para me dar um tapa e falou que você queria ter feito, você não é homem para fazer isso, foi a declaração de Marçal reproduzida no comercial. A última frase do adversário é repetida 2 vezes antes de o locutor dizer ao final, pois é, o Datena fez o que você pensou. Datena afirmou que não foi consultado e não autorizou a peça. Em entrevista ao SPTV, nessa segunda-feira, o candidato foi questionado se houve uso eleitoral da agressão contra Marçal. Em resposta, afirmou: se houve, foi da campanha. Não me consultaram, eu não autorizei. Nessas horas, meu amigo, o pessoal usa até o que não precisa e o que não deve. Aproveita tudo, né? Aproveita tudo, ainda mais nessa reta final, né? É, e ele disse: não foi. Primeiro turno, 6 de outubro, né? Isso aí. O primeiro turno, 6 de outubro. Isso pelo aí. Jeito, aqui em São Paulo vamos ter segundo, né? É, vai ter segundo turno. E aí, na tua cidade aí, vai ter segundo turno hein? E as eleições? Reta final agora, hein, meu povo? Reta final. Eu acho que daqui, nessa reta final, eu não acho que vá sair uma pesquisa hoje ou duas hoje. Eu acho que não vai ter muita diferença. Não mudou muito, não. Estão os 3 empatados ali praticamente, né? Tá 27, 24, 21, tá todo mundo ali meio que tecnicamente empatado em primeiro e segundo lugar. Isso porque aí você coloca margem de erro para cima, para baixo. Então tá meio todo mundo ali, tá? A disputa aqui vai ser Nunes, Boulos e Marçal, tá? Assim, nesses 3 aí. Tem uma pesquisa que saiu Boulos, Nunes e Marçal, mas tá tudo meio embolado ali, o meio de campo tá bem embolado. Eu acho que vai pro segundo turno o Nunes e o Boulos. E o Boulos, eu também acho. Muito. Você também acha, Xaropinho? Eu também acho. Eu gosto de bolo. Mas eu queria comer bolo. Estou falando de bolo ainda. Xaropinho. Alguém já comeu bolo? Tem banana. Antes de entrar no ar, tinha bolo de banana ali. Uma delícia. Xaropinho, quando os dentistas morrem, eles vão para o céu da boca? Nossa, mano, que bafo. Vamos fofocar, vai. Vamos. Ó, só pra comentar aqui, o Edu acabou de mostrar até um tweet, né? Uma reportagem que saiu aí. Tweet não, porque o Twitter tá fora do ar, mas uma reportagem saiu, mas a gente não tem fontes ainda pra saber se isso aí. Eu até procurei. Tá saindo uma matéria que a Marlene Matos procurou a direção do Prime Video, ou Prime Video procurou a Marlene Matos, né? Pra pegar e fazer um documentário sobre a vida da Marlene. Foi até uma ideia que eu dei pro Mais SBT. Sim. E eles vão estudar isso e fazer um documentário sobre a vida da Marlene Matos. Legal. E claro, isso vai colocar em questão os pontos com a Xuxa e tal. E com a época do show da Xuxa, do planeta e tal. Aqui tá dizendo que o Prime Video procurou ela e que eles vão fazer, que até vai chamar Direção Marlene. Mas não tenho confirmação. Até vou tentar falar com a Marlene pra saber se realmente tá rolando isso. Se não, eu vou sugerir pro Ratinho. Tive essa ideia esse final de semana, até falei com o pessoal da diretoria do SBT, de fazer um programa, uma entrevista com ela. Como tá bombando esse documentário, o Ratinho entrevistar a Marlene e levantar alguns seria pontos legal. Seria uma porrada. Vamos ver, não sei se a Marlene topa. Quando teve o documentário da Xuxa, eu falei com a Marlene falou que assim que o documentário passasse, terminasse, ela iria dar uma entrevista. Que daí depois a gente não tocou mais esse assunto. Ela vai dar dica de beleza aqui também. Cala a boca, tem nada a ver. É interessante, não é? Conhecer a história da Marlene Matos, né? É, seria bacana. Com certeza, tem muita coisa pra contar aí. Vamos falar aqui de Galvão Bueno. Segundo o portal Fuxico, depois de 43 anos marcando a história da TV brasileira, o Galvão vai encerrar mesmo o seu ciclo com a Globo de uma vez por todas. A data já tem um mês aí, que será dezembro de 2024. Ele vai comandar aí um reality show para procurar um novo narrador para Globo, mas a parceria dele realmente termina agora em dezembro de 2024. Não vão renovar o contrato. Essa parceria começou em 1981 e depois desse reality show que ele vai fazer para descobrir um novo narrador para a emissora, ele vai deixar de vez a Vênus Platinada, não terá mais nenhum vínculo de uma vez por todas. Isso aqui é a Xuxa Marlene Matos, viu? É. Eu tô falando. Sabe esse corte? O Edu tá me mostrando um corte aqui. Qual corte? De uma... Quem é essa pessoa que tá falando? Eu não sei, tá falando coisa estranha. Não, então, mas sabe quem que é essa pessoa que tá falando? Vou fazer o meu filme pra mostrar o meu lado da versão. Isso, xaropinho. Verdade, sabia? Entendeu? Tinha que contar a sua história também. Contar a minha história. Como história, é que foi que aconteceu do meu ponto de vista? Um documentário seu, e aí? Exatamente. Foi pelo esgoto. Por falar nisso, o documentário lá da Hebe, a Cara e a Coragem, maravilhoso documentário, tá no Mais SBT, de graça, muito bacana, contando a história da carreira da Hebe dentro do SBT, né? É que esse é um foco dessa coleção SBT, que traz vários documentários aí de grandes nomes. Eles não focam em tanta polêmica, é mais a história, não fofoca, mas é mais a história do que a pessoa viveu ali dentro do SBT. Por isso é uma coleção SBT, conta uma história de um panorama geral, mas mais especificamente o que acontecia ali nos bastidores. Eu fui na diretoria do SBT e falei. Falou o quê? Falei, cara. Cheguei pros diretores lá. Você pensa o quê? Que só porque eu sou pequeno, eu não meto a boca, velho. O que você falou? Cheguei e falei, parabéns pelo trabalho de vocês. Tem xaropinho. Gente, acabou o programa. Graças a Deus. Que pena. Tinha que ter mais, não é? Vamos ficar aqui. Vamos. Milene, beijo pra você. Beijo. Murilo Bordoni, valeu. Tchau. Alô, xaropinho. Alô, Edu Mascarenha. Oi. Um abraço, Brasil. Obrigado pelo carinho. Oi. Acabou. Um abraço, meu povo. Daqui a pouco, tem muito mais música. Música! E só música massa. Massa FM. Se você que tá ouvindo a programação tá pagando R$300 ou mais na sua conta de luz, você sabe que tá pagando muito caro, né? E se você tem comércio e tá pagando R$1.000, R$2.000 de energia todo mês, gente, a tarifa vermelha tá aí, ó. Bandeirinha vermelha pro Brasil inteiro. Tarifa 4,4% mais caro. Não dá para ficar pagando tão caro na energia elétrica, né, gente? Então conte com fatura barata, que é energia renovável e abundante para você. Vai chegar na sua casa pela mesma rede de fornecimento que você tem agora, sem precisar fazer instalação nenhuma. E ó, fatura barata consegue dispor para você de 10 a 30% de desconto todo mês na sua conta de luz. Quer mais economia? Liga gratuitamente 0800-580-2116. A ligação você não paga, não paga cadastro e não tem mensalidade. É um serviço gratuito, então liga, não perde tempo. 0800-580-2116 e fala na central do Fatura Barata. Liga aí, 0800-580-2116. É pra elevar o nível do seu estilo? Claro que sim! Então vai de MD Imports! Pra você que tá de ouvidos colados na Massa FM e de olho em um tênis novo, essa é a hora! Toda quinta-feira, a MD Imports presenteia um ouvinte massa com um cupom de desconto pra você comprar seu tênis premium! Tô ligada na Massa FM! Massa! Promoção! Vai de MD Imports, que é massa! Envie mensagem para o WhatsApp 49-3555-1618 com o seu nome e a frase: Massa FM, eu quero ganhar um vale compras da MD. Ou clique no link da promoção e está disponível nas nossas redes sociais. Massa FM. Uhul! Oferecimento MD Imports, tênis nacionais, linha premium masculino e feminino. Na rua Dona Linda Santos, em Capinzal, em frente ao Belisário Pena. Também entrega para todo o Brasil. WhatsApp 988166675 e 988132310. É comandar nas nuvens em grande estilo. MD Imports. Turma da Massa. Oferecimento Farmácia Med Farma, a farmácia mais barata da cidade. Massa FM. Precisa economizar nos seus medicamentos? Conheça a Farmácia Med Farma. 11 unidades espalhadas em diferentes locais para melhor lhe atender. Matriz Capinzal, Filial Ouro, Cidade Alta, Joaçaba, Forquilinha, Jacuaruna, Tubarão, Arroio do Silva e Filial Turvo. Med Farma, a farmácia mais barata da cidade. O Festival Santa Catarina Canta está na reta final de seleção dos cantores por regiões. Anote na sua agenda a próxima seletiva. No dia 29 de setembro, o Oeste recebe a audição dos candidatos no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Diniz, em Chapecó, com show de Rick Renner e Camerata Florianópolis. No site do festival, você confere a lista dos cantores selecionados. No dia 10 de novembro, acontece a grande final em Florianópolis. Governo de Santa Catarina. Os sucessos de Bruno e Marrone. Você ouve aqui na Massa. Choram as roças. Vida vazia, saudade sua, um beijo pra você, não posso demorar, tô numa ligação urbana. Aqui é o Bruno e o Marrone, aqui na Massa. Capinzal, pode mais, vote 13. Eleitores de Capinzal, sou o Alemão, candidato a vice-prefeito junto com o Renato. Capinzal pode mais e precisa de investimentos em todos os setores. Bons projetos conseguem captar recursos. Por isso, queremos trabalhar para trazer investimentos do governo federal e fazer de Capinzal um município que se destaque em qualidade de vida. Contamos com seu voto. Vote 13, Capinzal pode mais. Capinzal pode mais, com Renato e Alemão. O PJSC Mais Social é um programa da Justiça Catarinense que destina recursos para áreas como saúde, educação, segurança e cultura. O dinheiro vem de acordos e multas de processos criminais. Um novo edital está aberto até o dia 30 de setembro. Entidades públicas e privadas podem inscrever seus projetos. Serão distribuídos 3,5 milhões de reais. Mais informações no site tjsc.jus.br. Justiça Catarinense, nosso trabalho é o seu direito. Tá ouvindo a Massa FM no seu rádio? Massa! Se sim, que massa! Mas baixe agora também o aplicativo da Massa FM no seu celular para ouvir em qualquer lugar. É o aplicativo do ícone amarelo. A minha rádio é massa. Massa FM. Isso é alguém lavando louça. Isso também é alguém lavando louça. Música muda sua vida. Semana do Rádio Acaerte. Rádio é sua companhia. Na nossa gestão, a agricultura terá toda assistência para servir ao produtor rural com muita qualidade. Nossa administração irá fortalecer as pequenas propriedades familiares com suporte de serviços de inspeção. Dia 6 de outubro, vote 22, no M. Camille. Capinzal não pode parar. 22. Oi, galera. Eu tô sempre ligada na Massa. Oh, Massa FM. Você conhece o fertilizante orgânico da Agric? Ah, ele é bom demais. Bom pro solo, porque leva a vida por mais tempo para ele. Bom pra sua lavoura, que recebe nutrientes equilibrados de forma natural. Bom pra todo tipo de negócio. Mas você sabe no que mais ele é muito bom? Bom mesmo, pro seu bolso. Faça logo seu pedido. Ligue 4999-817-1836 e fale com o nosso especialista Agric. Na Massa FM, o seu dia começa com muita alegria. Notícias das estradas e, claro, muita moda boa. Massa FM pé na estrada. Pedro Trucão e Paula Toco apresentam o melhor programa para começar o seu dia muito bem. É a companhia perfeita para os amigos caminhoneiros. Massa FM pé na estrada, de segunda a sábado, às 4 da manhã. Massa! Metendo a colher. Oferecimento: Pitol Calçados, Carbone Fiat e CPZ 283 Corridas e Viagens. Metendo a colher. Massa FM 2 e 3. Programa de conteúdo livre. Massa. Oi, Massa, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência, carinho e companhia. Muito prazer, eu sou o Diego Ricardo e tô desejando a melhor tarde do seu rádio. Porque a minha rádio é massa. Tá na hora de meter a colher nos assuntos que estão bombando. A partir de agora, na Massa FM, metendo a colher. Isso mesmo, é o nosso Metendo a Colher e a partir de agora você tem junto com a 99.7 mil e uma maneiras de participar, interagir, motivos para se divertir, porque a 99.7 chegou. Boa tarde, Karen Corbi. Salve, Dieguito, eu vim te massa. Excelente semana, bom comecinho de semana, excelente boa segunda. Bora lá, que verdade. Motivos não faltam para sorrir junto com a Massa FM. Bem, começo de primavera. Verdade, ontem virou, né, a chavezinha. Exato, dia 22, não sei que horas bem certinho, mas virou ali. Estamos oficialmente na primavera do hemisfério sul. E já vivenciando um calor, assim. Meu pai amado. Um abafamento sensacional. Hoje, dia 23, ouvinte massa, é dia dos filhos. Dia dos filhos, um abraço aos filhos. E aos papais também, né? Né, dos pais. Os filhos das mães e dos pais. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Ah, gostei. Vamos puxar um gancho? Vamos lá, hoje eu tava ouvindo uma perguntinha que falava assim, né? Por que você é um filho da mãe? E aí as pessoas falavam. Só pode, né? Só pode ser. E a gente vai falar do apresentador, o César Filho. Olha, ele, por que, que será que ele tem esse nome César Filho? Será porque o pai dele era César? Ele que atualmente, ouvinte massa, apresenta o SBT Brasil, mas já foi apresentador do Hoje em Dia. Ele contou em uma entrevista que o seu filho mais novo, de 21 anos, ele continua morando na casa dele mesmo depois de ter se casado. Nossa. Isso acontece bastante, né? A festa aconteceu em julho, mas o apartamento não ficou pronto ainda. Por isso, o jovem está com sua esposa, vivendo debaixo do mesmo teto que o paizão. Vamos meter a colher neste assunto, galerinha massa. Você já precisou morar na casa dos seus pais? Ou sogros, quem sabe? Quem casa? Quer casa ou depende? Qual a idade certa para os filhos saírem da casa dos pais, né? Debaixo ali, do teto, onde ali é tudo seguro. Ali pelos 18, né? 18. Meses. Já tá bom. Morar com os pais ou sogros, depois do casamento, é economia ou um problema, um perrengue? Dependendo do tipo de relação, pode dar muito certo, né? Ou pode render conversas muito boas. Então, já participa que hoje tem Vale Orquídea saindo pra você. Nossa amiga Que Amor te aguarda com esse baita presentão. Estamos esperando a sua mensagem, 3555-1618. Bora lá, boa tarde! Na tarde da Massa FM, metendo a colher. Essa mexe com meu coração. Saudade de abrir a janela, ver como o céu tá bonito. É que na cidade grande, prédio esconde o que Deus fez de mais lindo. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso, quando sobra um tempo eu volto pra fazenda, eu volto pro meu paraíso. Em cima do cavalo, passo um filme